verão desperta com o calor que paira no ar. É tempo de ir à praia, é tempo de aproveitar. O verão já chegou, não temos de ir à escola, só temos de aproveitar. O verão já chegou, é tempo de ir à praia, é tempo de aproveitar. O verão já chegou, não temos de ir à escola, só temos de aproveitar. O verão já chegou, é tempo de ir à praia, é tempo de aproveitar. O verão já chegou, não temos de ir à escola, só temos de aproveitar. O verão já chegou, é tempo de ir à praia, é tempo de aproveitar. O verão já chegou, não temos. A tradição ainda é o que era, felizmente, por estas terras do imenso Alentejo, pelo que, juntando-lhe uma série de ingredientes e o saber fazer das cozinheiras de mão cheia da restauração local, todos são convidados a degustar das várias delícias da cozinha do Alandroal. É assim que surge 12 meses de boa gastronomia. Com este projeto pretendemos divulgar, preservar a gastronomia local, que é uma gastronomia muitíssimo rica e variada. Uma gastronomia que foi sendo, constitui ainda a tradição do concelho, com a arte de cozinhar, saberes próprios que foram sendo desenvolvidos ao longo dos tempos, mas que no concelho ainda hoje se continuam a praticar. Ainda hoje, apesar dos anos, nós continuamos a ter pratos tradicionais, confeccionados, como nós dizemos, à nossa maneira e com produtos locais. É isso que nos distingue, são os produtos da terra, desde os legumes que são plantados nos nossos quintais, nas nossas hortas, nos nossos terrenos, até aos animais, como o borrego, o cabrito, a galinha, o peru, que também são, continuam a ser criados nos nossos campos, à nossa maneira, e que por isso os distinguem dos restantes animais que são comprados já nos talhos hoje em dia. E foi isso exatamente que os alandroalenses se habituaram a trabalhar, aliando a estes produtos, também produtos naturais, muitos deles chamadas ervas aromáticas, desde o poejo à hortelã da ribeira, o alecrim, enfim, uma variedade enorme de condimentos que passaram a utilizar, mas também vários outros produtos silvestres, como os cogumelos, os espargos, a caça também, e aprenderam a trabalhar tudo isto, e daí que o Alandroal tenha pratos gastronómicos bastante ricos, com um sabor próprio, muito próprio, que advém exatamente da natureza, não é? E, aliada à arte de saber cozinhar. Conscientes desta riqueza que temos em termos de gastronomia, desenvolvemos este projeto em colaboração com os restaurantes do concelho. Todos os restaurantes têm estado a aderir a este projeto. E aquilo que está a acontecer é que todos os meses nós promovemos um destes pratos, que são pratos típicos, em colaboração com os ditos restaurantes. Os restaurantes disponibilizam ao longo do mês um ou vários pratos relacionados com aquilo que se está a promover, com o produto que estamos a promover, e, portanto, tem sido isto que tem estado a acontecer. Vem dar uma voltinha na minha lambreta e deixa de pensar no tal Vilela, que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão, tão, sempre a preceito, cá para mim no meu conceito. Se é tão, tão, e tem, tem, tem, tem que ter algum defeito. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, vê só como é bonita, é vaidosa, a rodinha mais vistosa, deixa um rastro de cometa, é baixinha, mas depois parece feita para dois, sem falar nos etc que fazem de nós heróis. Eu sei que tem estilo gingão, a volta e meia vai ao chão quando faz de cavalinho, mas depois passa-lhe a dor em direito ao guiador e regressa de beijinho para o pé do seu amor. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, eu juro que guio devagarinho. Tu só tens de estar juntinho por razões de segurança, e se a estrada nos levar noite fora até ao mar, paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão tão sempre a perfeito, cá para mim o meu conceito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito. Se é tão tão e tem que ter algum defeito. Cardápio, é tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio, é tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Cardápio, programa a programa, vamos falando desse património que é a gastronomia portuguesa. Olhamos para o país e damos conta dos eventos que têm lugar nas diferentes regiões de Portugal. Venha daí espreitar a história e as iniciativas das confrarias. Aqui servimos receitas, vinhos e docinhos, sempre acompanhados da boa música. Sirva-se então do cardápio. No mês de julho vamos ter a galinha do campo, com as várias maneiras, formas de confeccionar a nossa galinha, que não é o frango que se compra hoje em dia, portanto é a galinha tradicional com o sabor típico que tem. Em agosto, como não podia deixar de ser, tendendo ao calor que se faz sentir nesta zona, nós vamos ter o mês do gaspacho, também um dos alimentos tradicionais do Alandroal. Em setembro, sopas que hoje em dia também já se não veem cozinhadas noutros sítios, a sopa de grão e um produto que é típico também da região, que é o xíxaro. Portanto, é uma semente que faz uma sopa deliciosa e continua a ser utilizada não só em termos de pratos principais, como também na confecção de pastéis. Nós temos uma pastelaria que confecciona os pastéis de xíxaro, tanto como doce. Com este projeto será dado um bom contributo, não só para que não se perca na memória dos tempos a riqueza dos pratos, mas também, por outro lado, divulgá-los e também, por que não dizermos que pensamos com este projeto conseguir que os nossos produtores locais também intensifiquem a produção, quer em termos de galinha, de peru, de borrego, de cabrito, mas também que nas nossas hortas se intensifique a produção, desde a couve, a beldroega, espinafres, enfim, um sem número de produtos que são vindos da terra diretamente e que por isso mesmo têm muito mais qualidade e muito mais sabor. O Alandroal tem uma paisagem natural muitíssimo rica. Temos um património histórico e cultural também muitíssimo valioso, distribuído sobretudo por três terras. Jurumenha, que neste momento é a menina dos olhos da Alqueva, digamos assim. A vista que há em Jurumenha sobre a Alqueva e a beleza da fortaleza merecem a visita. Depois temos a Trena, que também já foi concelho, com o seu castelo, com as suas ruas. Temos uma rua tradicional que vale a pena visitar, a Rua Direita, com uma paisagem lindíssima, o Santuário da Boa Nova, que é local de peregrinação e é um dos motivos para a realização da maior festa no concelho, a festa de Nossa Senhora da Boa Nova, a Nossa Senhora dos Prazeres, a Festa dos Prazeres. E temos o Alandroal, também com um património riquíssimo, património histórico riquíssimo, nomeadamente o seu castelo no centro da vila, que é único. Para além disto, ainda temos um património também arqueológico que é único no país. Temos espaços de arqueologia que continuam a ser explorados e que são também uma das atrações e motivos para que nos visitem. E para além de tudo isto, um património ambiental com ribeiras, ambientes que são ambientes únicos, que merece a pena que todos vejam, todos visitem. E, portanto, nesta extensão de concelho, desde a zona da Alqueva, passando pela zona histórica de cada um destes centros e passando também pelos espaços arqueológicos que nós temos, pois de certeza absoluta que é tão grande a variedade que quem nos visite há de ficar de certeza satisfeito. Fazer um percurso enorme pelo concelho e quando chegar a hora da refeição, com certeza que cairá muito bem sentar-se à mesa e degustar um destes pratos típicos que nós já estivemos aqui a referir. Rosa branca desmaiada, onde der

Pataniscas de bacalhau, feijoada de Samos, bacalhau na brasa com batata a murro e caras de bacalhau fritas, com alguns dos pratos confeccionados nas tasquinhas do Jardim Odinô. Anda aqui um património de conhecimento e de notoriedade que o festival foi ganhando ao longo dos anos, que no festival de bacalhau é tudo muito bom e muito barato. Encontramos gente, ouvimos música e comemos do melhor bacalhau que o mundo tem. O festival, uma aposta renovada do município de Ilhavo, capital portuguesa do bacalhau. O bacalhau caralho é o melhor tempero. É comaralho, fica rijo como um ferro. O bacalhau caralho é o melhor tempero. As receitas podem ter vários nomes, ser cozinhadas das mais diversas formas e com diferentes ingredientes. Mas há um que garantidamente não pode faltar: o bacalhau. Frito com bacon, com camarão, com alagareiro e, portanto, bolos de bacalhau, caras de bacalhau, línguas de bacalhau. Tivemos uma inovação que é a chamada zagaia de bacalhau, que é uma espécie de um crepe de bacalhau, que leva, portanto, as migas demolhadas de bacalhau e que leva alface do mar, que é um produto também muito nosso aqui do litoral. Criatividade é coisa que não falta e para os muitos fãs do Fiel Amigo, o difícil é conseguir escolher apenas um único prato. É muito difícil porque a gente quer provar de tudo, comer de tudo e não consegue. Há sabores, mas também música, artesanato e sessões de show cooking para experimentar no Jardim Odinô, em Ilhavo. O bacalhau caralho é o melhor tempero. É comaralho, fica rijo como um ferro. O bacalhau caralho é o melhor tempero. Ai, que cheirinho gostoso entrei na cozinha, comeu até bagoso e arrepios na espinha. Depois com uma pendinha anima cá o rapaz. Quem quer alho saladinha, com o bacalhau à brás. O bacalhau caralho é o melhor tempero. É comer alho, fica rijo como um ferro. O bacalhau caralho é o melhor tempero. Quem comerá?

açúcar para polvilhar, canela em pó para polvilhar, farinha de trigo tipo 55 sem fermento para polvilhar. Para o creme de pasteleiro, 2 casquinhas de limão, 40 gramas de farinha de trigo tipo 55 sem fermento, 1 pau de canela, 300 ml de leite, 100 gramas de açúcar, 1 ovo, 3 gemas de ovo. Num alguidar ou numa tigela grande, dissolva o fermento com o leite. Aos poucos adicione a farinha de trigo tipo 65 e amasse. Logo que a massa descole do fundo, faça uma bola e deixe repousar. Tape com um pano ou uma toalha e deixe levedar até que a massa dobre. Para que a massa levede bem, a temperatura ambiente deverá rondar os 24 graus. À massa levedada, adicione o açúcar, a raspa de limão, a aguardente, os ovos partidos, a manteiga derretida e os 350 gramas de farinha tipo 55. Amasse muito bem, até que a massa fique elástica. Depois da massa bem elástica, polvilhe aos poucos com farinha tipo 55 e amasse até que descole do fundo. Quando a massa descolar totalmente do fundo, faça uma bola. Polvilhe com um pouco de farinha, tape com um pano e deixe levedar aproximadamente 2 horas, até que a massa dobre. Para bolas de Berlim normais, faça bolinhas de massa com 50 a 60 gramas. E coloque-os num tabuleiro polvilhado com farinha, deixando espaço entre elas. Tape com um pano leve e deixe levedar até que as bolas dobrem. Entretanto, faça o creme de pasteleiro. Num tachinho leve ao lume o leite, com o pó de canela e as casquinhas de limão. Deixe ferver em lume brando e retire. Num outro tachinho, misture muito bem o açúcar com a farinha. O ovo partido e as gemas. Depois de tudo bem mexido, misture aos poucos o leite coado. Leve ao lume e deixe cozinhar em lume brando, sem parar de mexer. Quando engrossar, mexa muito bem com uma vara de arames e retire, sem deixar ferver. Deixe arrefecer e guarde no frigorífico até utilizar. Depois das bolas levedadas, retire-as com cuidado para que não percam a forma. Frite-as de ambos os lados em óleo quente, mantendo o lume brando para que fiquem lourinhas e não queimem. Tenha atenção para fritar poucas bolas de cada vez e que não demorem muito tempo para que não fiquem embebidas em óleo. Depois das bolas fritas, retire-as para um prato com papel absorvente. Misture açúcar e canela a gosto. E passe as bolas pela mistura. E deixe arrefecer um pouco. Para rechear com o creme, faça um corte na bola com uma tesoura e recheie com a ajuda de um saco ou de uma seringa de pasteleiro. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Eu adoro comer bolas na praia. Bolas de Berlim, de praia, de férias e andaram a vender bolas na praia. Bolas de Berlim.